Presidente contente, o objetivo foi conseguido muito antes de acabar o campeonato, uma vitória justíssima, num trabalho de uma equipe ao longo do ano, onde teve que ultrapassar alguns adversários difíceis e muitas contingências que o campeonato trouxe. Feliz nesta altura? Claro, sou o mais feliz do mundo. Foi um ano difícil, não foi fácil, foi um ano de sofrimento, em que acabou por termos um resultado que era aquele que nós queríamos desde o início do ano, e com muito trabalho, com muita dedicação, muitas horas ganhas, porque não foram perdidas, senão não estaríamos aqui todos, mas muitas horas ganhas, atingimos aquilo que nós pretendíamos, que era subir a divisão. Este é um grupo que, enfim, desde o início se manteve com um objetivo fixo. Agora, naturalmente, é tempo de festa. Há muita coisa que, naturalmente, tem que mudar. Sei que não é a altura de pensar nisso. O que é que agora, com os seus atletas, com a direção, todos juntos, o que é que vai dizer aos seus atletas e o que é que vai fazer já para começar a pensar na próxima época? Em primeiro lugar é felicitá-los. Já os felicitei, irei ao balneário agora felicitá-los, dar-lhes parabéns, porque eles, tanto à equipe técnica como aos jogadores, eles foram brilhantes. Eles foi uma união muito grande que houve neste grupo. Acho que estou aqui há 14 anos, acho que foi o melhor grupo que nós tivemos até hoje. Isso também nota-se, porque há 4 jornadas do fim somos campeões, isso reflete-se em campo. Aquilo que nós queremos para o ano, e muito rapidamente, é o que temos aqui, juntar mais 3 ou 4 jogadores e vamos fazer e é com esta equipe que nós vamos fazer. O treinador fica, porque ele comprometeu-se connosco a ficar, e portanto as coisas vão mais ou menos funcionar da mesma forma. Agora a festa vai continuar, pensam para a rotunda e depois vão ser recebidos no Passos Conselho. Sim, vamos agora ao Passos Conselho, ser recebidos pelo Sr. Presidente da Câmara, na qual temos muito gosto em ser recebidos na Câmara, e depois vamos para a rotunda, onde temos ali uma pequena festa com os adeptos que quiserem festejar com os nossos atletas e os diretores. Bom, parabéns, felicidades por uma época excelente. Obrigado à Rádio Boa Nova também. Obrigado.